Então essa música é a música mais nova da gente e é uma música que eu escrevi as letras pensando nas meninas do Betânia, e é uma declaração sobre elas, mas também sobre todos nós, porque ela fala como Jesus nos encontra só. Ele nos encontra nas trevas, nos encontra no mundo, no pecado, mas sempre só. Mas Ele não apenas nos salva. O Evangelho não é que Ele nos salva, mas Ele também nos leva para a mesa dEle e Ele nos coloca numa família. Então, quando nós estamos adotados como filhos, nós recebemos não apenas um pai, mas uma família inteira. Então, essa música é uma declaração sobre o Brasil também. E esse mover de Deus que está acontecendo aqui agora vai ser marcado pela adoção. Vai ser marcado pelo um grande espírito de adoção fluindo das igrejas para as ruas, para as favelas, para as famílias quebradas, os casamentos que estão precisando de restauração vão receber o espírito de adoção e vão se tornar em pais adotivos. Então essa música é uma declaração sobre nós hoje. Eu acredito com todo o meu coração que o Brasil vai ser a nação maior de adoção no mundo todo. Brasil vai ser uma grande nação adotiva. Isso é a nossa declaração hoje à noite. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Ele me libertou. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, não, não. O Pai das luzes me libertou. Foi adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Foi adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Agora recebe disso. Nas trevas me encontro. Ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu. E pra tua mesa você me levou. Foi adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Foi adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Nós somos seres. Cordeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos Abba Pai. Clamamos Abba Pai. Nós somos céu. Pra sempre céu. Clame a Ele. Clamamos uma estatística, se cada igreja, nem família, mas cada igreja evangélica no Brasil adotara uma criança, a gente não teria mais crianças nos abrigos do Brasil.